corpo arado, pouco corpo e mais barato. Attack those units, that's a bingo! Começa agora, Omelete Nights! Omelete Nights, na iminência de mais um ano! Tá acabando! 2015! 15! Tá acabando! 15! Tá acabando! Já chegou na metade da década! Acabando! Eita porra! A gente chegou na metade da década! Acabando! Já chegou na metade da década. Acabando. Ah, tá. Dos anos 10? Dos anos 10. Tá usando isso? Tá usando anos 10? Anos 10? Acho que não usa, acho, né? Que não, né? Acho que usa a partir dos 20 mesmo. Eu nunca ouvi década de 10. Década de 10 não vai ser usado, né? Porque a gente ainda tem a cabeça do século 20, né? Porque a gente fala década de 10... Não tem como. Homem do século 20, Marcelo? Eu sou um homem do século 20, eu acho. Você ainda é um homem do século 20. Você pensa com a cabeça do século 20. É. Eu acabei o século 20 com 20 anos, né? Porque eu nasci em 1980. Acabei o século XX com 21 anos, na verdade. Eu me tornei adulto no século XX. Então, acho que a minha formação está no século XX. Você acha que você se torna adulto, que quem determina a sua... Quem determina quem vira adulto é a lei brasileira. É a lei? Eu virei é a lei, com 21 anos. Exato. Foi o momento que eu virei que adulto. Por mais que eu... Eu já tinha virado adulto antes da lei determinar. Se... Que tipo de... Como assim virou adulto antes? É quando se perde a virgindade, se vira adulto, é isso? Não, né? Não? Não. É, você vira adulto quando, sei lá, você trabalha? Não é 18 anos pra homem e 21 pra mulher, gente? Aonde que tem essa lei aí? Omelette Night, onde você pode saber tudo sobre jurídico, sobre gente, é 18 pra homem e 21 pra mulher. 18 pra homem, 21, é tipo aposentadoria, né? Isso, mas é verdade, você só pode... Se emancipar, se eu não me engano, é uma coisa assim. Você tá louca, Dani? É verdade, é alguma coisa assim. A única coisa que eu sei. Os seus pais podem te emancipar antes. Porém, pela lei, é 18 anos. E o que 21? Que 21? 21 pra mulher, inferno. A minha mãe casou com 16, entendeu? E os pais dela tiveram que assinar um documento, porque pela lei, ela não poderia se casar. 16, tudo bem. Antes de 21 anos, porque não era emancipada. Mas isso eu sei, 16 é a idade de consentimento legal. Você, por exemplo, a Malu Magalhães começou a namorar o Marcelo Camelo quando ela tinha 16 anos, ela podia. Porque com 16, se você tem um caso aí com um homem mais velho, não, eu posso, eu tenho 16 anos, eu sou emancipada. Emancipada não, eu sou legalmente consciente. Mas você não pode casar. Não pode casar, você precisa ter um documento assinado pelos seus pais. Exatamente. Mas aí 18 ou 21 que ela pode? 21, você tá falando só? Pelo que eu me lembre. Não é possível existir distinção 18 e 21. Cara, eu vou dar um Google agora. Não existe o Google no Omelete Night. Não. Pode perguntar, pergunta que a gente responde, é mais fácil. Você aceita a dúvida, mas não quer. Eu aceito a dúvida, a gente debate. O que eu escutei de mamãe é que ela só poderia se casar depois dos 21, antes disso, teria que o pai e a mãe assinar o papel. Não, no tempo e de o tua homem. Mãe, talvez na década de 30. Minha mãe não tem 50 anos, Érico. Minha mãe tem a tua idade. Mentira. Minha mãe tem 49. Eu acreditei por um segundo. Eu acreditei por um segundo. É o que dizem. Sua mãe é gostosa? Minha mãe tem 49 anos. Mas ela é gostosa, assim? Tipo, ela. Ah, faz tempo que eu não a vejo, mas deve ser. Loira, mãe... alta, peituda do olho verde. Pode ser. Nossa, mãe. A minha mãe tem 4. Mas eu acho que sua mãe não deve ser gostosa, não. Que isso? Vai falar mal da mãe do Romariz? Você tá maluco? Não sei se minha mãe é gostosa. Eu tô pensando na mãe do Romariz e tô... Pensando numa mulher careca, tipo isso, né? Não. Eu tô imaginando... Não tô imaginando. A sua mãe tô imaginando gostosa. A mãe do Romariz, não. Ainda bem. Que bom. Que bom. Não acho ruim. Minha mãe tá solteira, Érico. 2015, se você quiser ser meu que padrasto... O Romariz vai ter o Érico de sogro. Eu quero ser seu padrasto. Você quer ser meu padrasto, Érico? Eu quero ser seu padrasto. Eu acho que seria legal se você for o meu pradastro. Pradastro. Pradastro. Eu gostei dessa ideia. Pradastro. Eu gostei dessa ideia. Mas você sabe que eu vejo mulheres da minha idade, eu acho elas muito velhas. Por que será, né, Érico? Você tem 65? Pois é, olha, a minha autoimagem é totalmente equivocada. Mas você tirou um gap bom aí, né? Você tava com um gap muito, muito abusado pra sua idade, né? Tava muito Marcelo Camelo. É. O Marcelo Camelo é apelação, né? E, agora, tipo, eu e ele acho faz que você questão deu uma de parecer mais velho também. Deu uma equilibrada, né? Eu também acho que eu dei uma... Mas eu acho que você vai encontrar uma mulher, tipo... Uma mulher de 50, assim. Mais velha que você, tipo. Você vai encontrar uma mulher de 50 que vai te dar a chave de Xana. Que você vai casar com essa mulher. Você vai pagar a tua língua... Desde sempre. Será Nossa que senhora, mas será que vai ser esse ano? 2015 as coisas vão acontecer, hein? Toda vez que você fala, com toda 40 vez anos que você de fala... idade, difícil, né? Essa mulher tem que ser um alienígena. Não, gente, porque ela é uma pessoa experiente. Ou e ela aí? Pode saber tudo de pompoarismo também. Ela né? pode ser, meu. Pode ser a pompoarista que eu esperei minha vida inteira. Exatamente. Tá. É. Ah, gente, delícia falar do pompoarismo. Ela pode fazer Power Pussy? Como é que você vai saber? Power Pussy, você Power que ouviu Pussy. O Omelette Night da semana passada, você se lembra do Power Pussy. Que bom, porque eu não me lembrava que chegaram à conclusão no Twitter outro dia que eu sou possuído por um Exu. Você um Exu? É o Erê. Você Erê. Erê Borges, é o que baixa, no Borges, é. O Exu, o que, que é? Exu é o capeta? Exu eu acho que é alguma coisa ruim, assim. É, o Exu é o capeta, acho que é isso. Erê deve ser legal, porque tem a música do Cidade Negra que cantou Erê, que eles são super pra felizes nessa música. Pra entender o Erê, tem que tá moleque. O Erê. É, deve ser legal, senão acho que o Tony Garrido não ia cantar. É, também. Eu acho que sempre, não. Eu levanto todo dia, eu penso assim, né? Acho que o dia vai ser bom hoje. O que Tony Garrido pensaria desse dia hoje? É. Como seria que Tony Garrido... Você acha Tony Garrido um cara feliz? Como Tony Garrido encararia os meus problemas? Nossa, ó, se tem um cara que eu queria saber como é que encara os problemas da vida, é o Saulo, ex da banda Eva. Nossa, ele é espetacular, o Saulo. Cara, né? Se você assistir a um show gente dele, parece céu. Que ele tá em outra dimensão, assim. Ele tá na você minha já assistiu dimensão, algum show? Gente. Você tá na sua... Ele tá na minha dimensão. Se você assiste um show do cara, parece que ele tá sempre zen. Sei eu tô lá, na ele dimensão pode estar sempre dele fumado, também. Mas... Ele tá sempre muito feliz. Mas esses caras que tem banda de axé, assim, gente, eles ele felizes, olha né? no espelho, ele vê o homem maravilhoso que ele é, não tem como ele ficar triste. Não, é por isso que ele tá sempre bem. Aquele homem é lindo, ainda mais eu ainda não sei canta. Quem é Saulo. Ele era cantor de uma banda que chama Chicafé. Aí depois ele virou. Hã? Era uma banda que ele tinha pequena, que chama Chicafé. Aí depois ele virou, quando a Ivete saiu, ele virou Ivete. A Ivete Sangalo. Ivete Sangalo saiu do Chicafé. Saiu não, da banda, banda Eva. Eva. Aí quando ela saiu da banda Eva, ele assumiu. E até 2 anos, eu acho, atrás... Mas a Gil... Não sei Gil Melan? Gil Melan. Mas é a Cláudia Leite. É Cláudia outra... Leite é Babado Novo. Aí ela saiu do Babado Novo e virou Cláudia Leite com 2 T's. Carreira solo. E pronto. Babado Novo? É, esquece. Nossa, Babado banda... Novo é uma banda? Babado Novo era uma banda. Fechou? Fechou. Que merda. Que eu saiba, fechou, né? Pelo menos eu nunca mais vi. É, mas sei, o fato é que esse vocalista. Cara, ele é muito zen. E o Calcinha zen. Preta? Calcinha Preta tá sempre bem. Calcinha Preta tá sempre bem. Eu sempre vejo show de gravação do DVD, porque ali no Bexiga sempre tem um lugar ali. Calcinha show, Preta toca? Gravação do DVD, olha, acredito que o Calcinha Preta continua fazendo muito dinheiro com Faz os DVDs. Faz sucesso pra caralho. Ó, Calypso continua fazendo sucesso pra porra. Tipo, eles são muito, Calypso muito fodas. Calypso é vai ter o filme. Calypso eu sei que é. Vai ter o filme com a Débora Seco. Isso. Apocalipse. Ah, não sei se vai ter mais. Mas se... Caiu o filme da Débora Seco com a Parece que não foi pra frente a produção. Apocalipse o quê? Como é o nome? Calypso. Apocalipse. Apocalipso. É um filme de zumbi que vão fazer com a banda Calypso. Apocalipse. Pô, eu queria ver um isso. Apocalipse. Eu muito veria. Joelma e Chimbinha, todos maquiados. Apocalipse, dirigido pelo Mel Gibson. Ah, é. O Chimbinha matando zumbis com a guitarrada. Ele com a guitarra assim. Cantando e hipnotizando. Nossa senhora. Tipo o flautista de Hamelin no. Caralho, vai ser ótimo. Vai ser muito bom esse filme. Me disseram que o. Como é o nome do cara? Chimbinha. Chimbinho. É, que ele é o melhor guitarrista do Brasil. Não, eu conversei. Ele é bom, ele é bom. Ele é bom, não, sério mesmo. Musicalmente, diz que o cara é foda. E como empresário, melhor ainda, né? Porque, tipo, eles batem recorde atrás de recorde de venda de disco. Meu, quem cara. Que você acha que vende disco nesse país? É só. Eles... É banda Calypso. Ó, é Calypso, Aviões do Forró, Cavaleiros do Forró e Wesley Safadão. É só esses que vendem. Wesley Safadão. Wesley Safadão, você inventou esse Wesley não, Safadão. Não, inventei não, você tô inventou... sério. Olha, agora... Na minha boa fé, eu acredito no que você fala. Quer que eu te mostre agora quem é o cara que mais não, sucesso? Não, não, vou, tem, não, vai vou. Ter, não. É o último do ano, eu quero ter... Aliás, 30 de dezembro, provavelmente eu já vou estar... Essa hora que você tá escutando seu Omelette Nights, provavelmente eu estou... Você já vai estar num trenzinho aí, em algum lugar de Não, sei. Trenzinho não, mas eu vou provavelmente estar muito louco. Agora, olha essa música que você vai escutar, Érico, ano que vem, só que você vai ser trendsetter e vai falar que já escutou antes. Entendeu? Eu acho que não Mesmo quero porque tá pegando agora. Não, só vou colocar um pouquinho pra você escutar. Não quero, que não gosto que coloque pouquinho. Pouquinho, não? Exigente. Nossa, que guloso. Exigente. Ou põe tudo ou não põe nada. Eu que merda é essa? Era isso? Que Me guloso. Depilei pra isso. Guloso. Grande Pablo. Quem? Pablo. Guarda esse nome. Pablo, mas é o Pablo, cantor, o cantor mascarado do... Não, não é, é outro Pablo. Olha, parece Leonard Cohen, né? Caralho, melhor comparação. Né? É isso. Mas é isso? Mas você tirou a parte melhor, a parte que ele grita. E o... Silêncio. Caralho, mas é sentido. O cara canta muito, mano. Ele canta muito. Mas parece Rica. É o timbre, né? Esse parece timbre do Zezé de Camargo. É muito parecido. É o timbririca. Timbririca, é isso. Thiago, desculpa, eu não vou ouvir isso. Não vai tocar em todos vai. Os vai tocar. Vai, sim. E vai tocar eu na frente fui... da sua casa direto. Ixi, lá na frente da sua casa. Não, então é que cara, vai tocar lá, mesmo. Lá só toca a mesma coisa todos os dias. Então Pablo vai mudar isso. Lá. Pablo vai mudar isso. Toca a Rosana na frente da sua casa. É porque é o karaokê que inferniza. Não tem outra música que toca lá. É o porra do karaokê. E aí o karaokê... É o mesmo repertório. É a mesma coisa. As pessoas... Tipo, todo dia tem algum grupo, todo dia vai um grupo diferente no karaokê, e tem sempre uma vadia desgraçada, tá? Uma vadia que eu quero que ela morra, que ela acha que vai do caralho colocar Rosana, porque, sabe, ah, eu sou super engraçada, vou colocar Rosana, eu vou cantar plenos pulmões, porque isso é muito engraçado, só eu pensei. E todo dia eu vejo uma vadia desgraçada. E é só mulher mesmo? Não tem um cara que canta também, não? Sempre uma vadia desgraçada. Você não Nossa. Pode falar assim, porque essa vadia desgraçada pode ter 50 anos e pode ser a mulher da sua vida. É, pode ser a sua mãe. Omelete. Quais são suas resoluções pra 2015? O que você vai fazer em 2015? Ah, morrer. Vamos fazer tipo um programa, tipo esse programa da Globo? Vamos. Não. Como assim? Tipo, assim, promessas pra 2015? Promessas. Planos. Onde nós vamos... Vamos fazer aqui vamos onde, fazer um exercício. Onde estaremos em 30 de dezembro de 2015? Não, vamos fazer um exercício aqui. Um exercício do Omelete Nights. Fazer um exercício, todos nós. Vamos pensar como foi esse ano pra gente. O que, que a gente quer fazer pro ano que vem? Gente... Aonde a gente quer levar esse programa? O que, que a gente quer fazer com esse programa? Vamos fazer um exercício? Tá. Até o final do ano, esse programa vai estar passando ao vivo na televisão, na TV Globo. TV aberta. Na TV aberta. É porque vai ser vai ter um apocalipse, né? Apocalipso. É, apocalipso. E aí as pessoas vão mudar completamente. Vão, elas vão... Vai acontecer o apocalipse do Chimbinha. O apocalipse de Chimbinha vai vir e aí o Omelete Nights vai pra Globo no horário nobre, é isso? Eu só sei que o Omelete Nights será gravado por uma pessoa imitando o Hassel no final do ano que vem, porque eu vou contratar 3 pessoas pra trabalhar comigo. Uma delas vai ser uma segurança, que vai andar comigo o tempo inteiro. Mas por que você precisa de segurança? Tá tão famoso assim? Eu tô precisando de segurança. Porque você vai ficar famoso? Não, porque pra ajudar, entendeu? Pra abrir caminho, assim. E uma pessoa... abrir caminho, contrata um babalorixá. Ele vai abrir teus caminhos, Como é que não, chama não aquele cara tipo, que faz não. macumba, que abre caminho? Como é que chama? A outra coisa eu preciso, um rickshaw. Um rickshaw eu acho legal também. Aqueles caras, sabe, os indianos que são carregados assim, no Ah, você quer que alguém fique te carregando. Ô, mas você tá preguiçoso, hein, Ressa? Você tá magrinho, velho, porra. Não, cara, mas pô, aí eu consigo me concentrar nas coisas, caralho, que importam. Será que existe, entendeu, alguma relação entre Henrique Schalman e um rickshaw? Eu pensei que ele tinha falado Henrique Schalman desde o começo, Schalman. Mas tudo bem. Quem foi Henrique Schalman? Foi o inventor do rickshaw. O inventor do rickshaw. Henrique Schalman. Não entendi por que o resto precisa de segurança, mas tudo não, bem. Não, é, o resto tá louco, velho, tá louco. Tá estranho, tá com essa perna cruzada aí, tipo uma bundinha. Que porra é essa? Essa? Que bundinha? Nada, olha aqui, ó. A bandinha da bundinha. É, tá com uma bandinha. Você tá, ó... Você tá reparando muito no Hassel. Tá virado, tá bem na minha frente aqui. Você tá reparando... Ou você fica com esse... Ó. Tô achando que a tua resolução pra 2015 é outra coisa. Ah, eu jamais comeria o Hassel. Não, tá? Eu também não quero saber nada disso, não. Do tô achando... Eu jamais comeria o Hassel. O que respeito, pode existir, né, aí? Que agora um amor... só tenho olhos pra sua mãe ainda. Um amor... pode existir um amor platônico, uma coisa de dentro, não, entendeu? Só tenho olhos pra não sua sei. Mãe. A senhora é sua mãe. Senhora minha mãe. Eric Borges vai virar meu padrasto vou em 2015. Vou virar o seu padrasto, eu vou te colocar na linha, você vai ver. Sabe aquelas histórias? Sabe aquelas histórias, assim, olha, a criança ficou presa, o cara deixou trancou no porão. Deixou de castigo. Vai ser você, vou trancar você no porão da casa que eu vou ter com a sua mãe. Olha, Eric. Você vai ficar trancada Eric, lá. Você pode ser homem, mas não... Mordida de rato com uma camisolinha crua, assim, toda mordidinha de rato, os furinhos de rato. Mordidinha de rato. Mordidinha de rato, você vai ficar lá. Mordidinha de rato no meu porão. No seu porão. É. E eu vou jogar lá uma comida pra você 2 vezes por dia. Tá bom. O que é mais do que eu como hoje, inclusive. Água. Tô ficando... Tá, e é isso. Pra compensar. Você pode ser grande, mas não é dois, tá? Enteada. A hora que a gente for pro arrebento, a hora que for pro arrebento, entendeu? Não me faça levantar dessa cadeira, tá? Se eu partir pra, você, pra violência... Eu, você e sua mãe baterem você. Vence quem sair vivo. Tá? Meu e Deus. Eu não termino enquanto meu Deus. Nossa, não estiver senhora. Morto. Então, pense muito bem antes de me prender num porão com ratos. Esse é o melhor programa que a gente já fez. Com ratos, porque eu posso recrutar os ratos. Caralho, caralho. Entendeu? Você já ouviu falar do rei dos ratos? Como assim? Você já ouviu falar de um negócio chamado um fenômeno, chamado rei dos ratos? Fenômeno? Não, o que é isso? Vocês vão ter que acreditar em mim que isso existe agora, porque não vai dar pra procurar no... Porque hoje eu... A gente não tem Google. Que a gente não tem Google. Rei dos ratos é quando junta, tipo, uma centena de ratos e eles ficam num frenesi, assim, de acasalamento ou estão num espaço exíguo e eles e as caudas se enroscam e forma... Um megazord? Uma massa de ratos, chama rei dos ratos. Caralho, eu vi uma foto disso ontem e a minha vida mudou, nunca mais vai ser igual. O rei dos Como ratos. Assim? É uma vira bola, um megazord de ratos. Megazord. É um megazord de rato, o ratazord. O ratazord. Caralho, é muito louco. É a coisa mais incrível que eu já vi. Então pense duas vezes Mas antes escuta, de me trancar num porão com ratos. Sempre que a gente vê ratos em esgoto, ratos não sei o que, é sempre um amontoado de rato. Deve ter um megazord a cada esquina, então. Eu não sei por que eles fazem, por que enrosca nesse nível o rei dos ratos, por que formam o rei dos ratos. Qual é a do rei dos ratos? Porque eu gosto de falar. Eles viram uma consciência só. Será que eles viram uma consciência só? Se nossa, eles fossem muitos golfinhos, aconteceria, né? Porque golfinho tem a telepatia, né? Nossa, golfinho é gente, né? E sei lá, tá com uma onda agora de mandar vídeo de golfinho, cachorro falando com golfinho, gato falando com golfinho. Tipo, por que que põe, sabe? Tipo, eu nunca ia chegar com o gabagu perto de um golfinho. Não sei o que o golfinho não, vai... Depois que eu descobri que os golfinhos comem as pessoas... Porque você não sabe o que o golfinho ia falar pro seu cachorro, né? Sexualmente falando, eu fiquei um pouco assustada. E eu também não chegaria perto de um golfinho agora. Tenho muito medo. De engravidar de um golfinho. Ah, não, é de boa. É de boa, é de boa, olha o Romariz. Não, não engravidar, ele é de boa. Só se você der mole pra ele, né? Se você der mole também, você tá querendo, né? Aí ele vai lá e pega. Você dá muito mole, Dani Tarenha? Pra golfinho? Não, sempre. Pra... Como é que você dá mole na balada, Dani? Dani Tarenha na balada. Vamos falar Como é que você dá mole na balada? Agora você vai pro Réveillon. Você vai pro Réveillon. O Réveillon vai ser maravilhoso. Não, não, não é isso. Eu tô falando que você vai num Réveillon hipotético, aí tá lá outros gatinhos e tal. Como é que você chega na balada e como é que você dá mole pro cara? Gente, eu acho que no Réveillon, aqui fica a dica pra você, mulher solteira, no Réveillon. Ou você chega no cara? Não, gente, Réveillon, terra de ninguém, entendeu? Você já tá de branco, tá na balada, você já tá bebendo muito. É só você chegar gritando, Feliz Ano Novo e abraça. E beija. Pronto, abraçou, já era. Eu achei que era mentira isso durante, tipo, minha escola inteira, até que eu fui no primeiro Réveillon sem meus pais. E isso acontece mesmo, velho. Tipo, é fácil pegar mulher que é uma beleza em Réveillon. Nunca acreditei nisso na vida, mas é verdade. É porque no Réveillon as pessoas querem beijar na boca, né? Porque dizem que, que o que você fizer na primeira noite do ano, você vai fazer o ano inteiro. É o que dizem. A crendice, né? A crendice popular. Prefiro acreditar no Papai Noel. Entendeu? É o que dizem. Então, tem pessoas, certas pessoas, que... Querem realmente pegar alguém no Réveillon pra poder... Deslanchar. Deslanchar no ano que pessoas. Se segue. Sua mãe vai passar o Réveillon? No sul também, Érico. Mas vai ela pra é lá. É gaúcha? Ela é gaúcha. Então tô fora. Tá fora. Por quê? Não, é promessa. Promessa. Falei, não caio mais nessa. Não, gaúcha, nunca mais. Você não vai pegar minha mãe, não, então. Não, vou pegar sua mãe. Posso Esquece, ficar tranquila que eu não vou ser presa num porão. Eu já estou, nesse momento, estou guardando no armário sua camisolinha de roidinha de rato. Roidinha de rato. Tá? Não, ele ficou com medo que eu comandasse os ratos. A rainha E fizesse ratos. O quê? Fazer essa, o megazord. Entendeu? Fizesse um megazord de ratos. Ela no rei dos ratos. Exatamente. E aí atacasse Eric Borges assim que ele descesse para o porão. Eu ia deixar ele, tipo, umas semanas, assim, acreditando enquanto eu montava... O meu exército, entendeu? A bolota de rato. A minha bolota. E aí, assim que, tipo, numa bobeira, assim, quando você menos espera, pá! Eu surgiria de capa, uma capa, em cima de uma ratazana, maravilhosa, cavalgando. Com tridente. Cavalgando. Se é que é possível cavalgar numa ratazana, com diversos soldados, porque não são mais ratos, são os meus soldados. Entendeu? E aí... O bicho ia pegar. E aí sim ia começar Nossa, o apocalipse. Imagem. Você, ilustrador, que tá aí nos ouvindo, Vamos fazer essa imagem de Dani Taren cavalgando um rato? De camisolinha nude, mordidinha com a camisolinha nude, mordidinha de rato. Nossa, falar nisso, eu vi uma... Você falou de porão, de rato e monstro. Eu vi um filme, eu acho que é... Ninguém falou de monstro. É realismo. Não é fantasia. Chama Babadook. Eu não sei de onde ele é. Você viu? Eu vi, mas me lembra. Todo mundo viu esse filme, só eu não vi ainda. É a história de um monstro. De um monstro do armário, tipo, um monstro de criança, sabe? É o livro do Babadook. Isso, é o livro do Babadook. É um moleque que ganha um livro, tem um livro... Ah, e ele mora sozinho com a mãe. Lembrei. E ele começa... Enfim, aí o monstro tá lá na casa deles. Só que é legal, assim... Primeiro que o filme é ultra barato. Dá pra ver que eles têm, tipo, 3 cenários no filme. 2 cenários só. E o monstrinho é um cara de papelão. Mentira, não é? Não é de papelão. É um cara de terno e capa. Ele usa capa e usa chapéu, o monstro. Ele é tipo um bicho papão classudo, assim, sabe? E o filme, cara, é interessante. Ele tem uns deslizes, assim, meio zoados no decorrer do filme, mas... Ele trata o relacionamento da mãe, do pai e do filho de um jeito bem legal, tipo... Eu gostei desse filme, eu só queria dizer pra você assistir, porque você gosta desse tipo de filme. É, eu gosto desses filmes estranhos. Tem muita gente falando que é o melhor filme de terror do ano, não sei o que lá. Não, também não é, né, Não gente? É pra tanto, não mas é legal. Não é o melhor filme de terror do ano. Qual é o melhor filme de terror do ano? Invocação do Mal é de 2014? Não, é do ano passado. Então não tem. Esse ano, excepcionalmente, não teve. É, talvez Babadook... Dê pra colocar aí como um dos melhores. Tem muita gente botando na lista de melhores do ano, assim. É porque não é um filme de terror... É um filme de suspense que fala sobre pai. E não é normal isso rolar. Mas enfim. Babadook lembrou do Babalorixá. Eu gosto muito de Babalorixá. Eu gosto muito desse nome. Eu acho que a minha palavra favorita é Babalorixá. O que significa Babalorixá? Não é aquele homem que joga runas? Búzios, não é o Babalorixá que faz isso? O cara que joga búzios, é. É, eu acho muito legal esse nome. Runa é nórdico. Mas tem a joga runa. É, tem... de runa também é de... É runa? De coisa, é. É, de... Como é que chama esses orixás? Esses negócios, essas pedrinhas. Candomblé. Mas runa é nórdico, runas... Mas eu acho que eles jogam também. Mas as runas são as grafias, são as... Que são feitas na pedra, né? São aqueles caracteres nórdicos. Então, Érico, eu não sei, mas eu sei que... Como isso foi parar na África? Isso é algo que desafia a minha compreensão. Não, eles jogam conchas. Eles jogam conchas. Eles jogam conchas. Mas chama de runa, gente. Você nunca viu os anúncios? Runas, tarô, búzios, ligue agora. O que é búzios? Traga sua mãe de volta. Cara, eu acho esses caras que fazem essas propagandas... Ninguém tem tanta certeza do serviço que vende quanto esses caras. Porque o cara, ele devolve o seu dinheiro. Ele devolve o dinheiro. E você só paga no... Você paga depois. Quando o amor volta. E paga depois. Tipo... Alguém já usou isso? Não. É que ele tá escrito no papel que paga depois. Não, mas é isso mesmo. Você acha que é tipo escola de inglês? Você chega lá e o cara faz você pagar cartilha? Tem uma cartilha desse sábio? Eu acho que você chega lá, na hora que você entra na frente do vidente, ele deve dar um papel pra você com termos de responsabilidade, que nem da Apple. E aí você tem que ler... É um livro de 15 páginas, e aí você tem que assinar no final lá. E eu acho que termos tem as linhas finas lá que explica, na verdade ele não devolve dinheiro, né? Na verdade, tem todo um processo, não sei o quê. Eu acho que deve ser tipo balada cara de São Paulo, você paga pra entrar. Você paga, tipo, R$50 pra entrar. E aí depois ele faz consumir, o serviço. Exatamente. Aí você paga, será que é isso? Eu acho que tipo, é isso. Tipo, você tem uma entrada pra falar com um fulano. Não é o que tá escrito. Com o pai de Ogum. E aí... Se ele trouxer o seu amor, aí você paga a outra parte, será que é eu isso? Eu acho que é mais ou menos por aí. Tipo, ninguém trabalha de graça, né? Tem um adiantamento, tá escrito. Mas no papelzinho que eles colocam no poste ali, tá escrito. Pague após o resultado. Pague não, tem mesmo, você tem razão, tem mesmo. Agora eu não sei como então, é que funciona. Nossa, tem que ter muita certeza. Vamos fazer um teste, vamos mandar você, Érico. Pede alguma coisa lá, vamos ver se eu volta. Eu não quero ninguém volta. Eu não quero retorno de ninguém, eu quero só o futuro. Retorno quero de Jedi. Você não, quer, esqueci sua mãe. Você não já. Quer mais já minha mãe. Você ficou com medo dos ratos, da minha capacidade de inteligência. Eu sou muito inteligente. Eu já esqueci né? a sua mãe. Já capaz de conversar com ratos, capaz de reproduzir em ratos. E em mim eu mesma. Tô pronto pra outra. O Megazord do rato. Enfim, nojento isso. Ah, Omelete Night. Tem 8 milhões de pessoas. Caralho, tá bombando esse Omelette Nights. Omelette Nights pra 2015, gente, juro, eu vou fazer o programa pelada se a gente chegar a 8 milhões de ouvintes. Pô, por favor, vamos pelo amor de Deus, vamos, vai, agora vai bombar esse programa aí, viu? A gente não ia fazer a luz apagada, gatomia, não sei o quê. Mas esse é no 51? Esse é nos 50. 50. Tá chegando já. Tá chegando. Você não lembra disso? Você que inventou isso. Você levantou ali, apagou a luz, tirou a calça. Ah, mas é... Isso é o Egum lá, como é? É o Erê. É o Erê que Borges. Ah, foi o Erê? Erê que... Eu não lembro, velho. Eu não lembro. Você vai arregar agora. Você tá com medo do escurinho, de ficar no escurinho com o Hessel? Não, eu tenho medo de você... Você tá com medo de ficar no escurinho com o Hessel? Eu tenho medo de você, a rainha dos ratos. Vou te falar uma coisa. No Gato Mia... No Gato Mia, do Omelette Nights, do Rato Mia... Rato Mia. Vocês, ó... Vai ser difícil me encontrar, hein? Nossa, você é astuta, assim. Eu posso usar um acessório. Meu Deus, eu posso usar um acessório que você vai pôr a mão. Ih, é o Thiago. Aí você fala, ih, é o resto. Cadê a Dani? Ih, é o Thiago. Ih, é o resto. Cadê a Dani? Quantos Thiagos terá no Gato Mia do Omelette Nights? Quantos Hessels? Hessels? Pixels? Olha, tirar no Gato Mia do Omelette então Nights? É porque você eu acha... posso colocar um dildo, uma cintaralha, e você achar que eu sou homem também. Ah, lógico, mesmo porque você vai apalpar direto, cê né? Você vai ali na região. É, porque a primeira coisa que você faz né? é meter a mão nos bagos do cara que tá com gato mia mesmo. Gato mia na vida, o meu você... gato mia se põe a mão no pau. Você nunca brincou no de... meu gato mia é assim que faz. No meu gato mia põe a mão nas partes íntimas. Tem que pôr a mão. É, não é assim o gato mia? Tá bom, é tipo reality lá, o reality. Gato mia. Por que você apaga a luz, então? Faz no claro. É, você dá aquela fofada. Você dá uma fofada. Você mas não sabe jogar. Por isso que você tá na merda que você tá. O que aconteceu com as preliminares, entendeu? Você já vai direto, vai direto no... Você vai direto? Gente, eu tenho 32 anos, eu não perco tempo nessa vida. Ah, é? Eu perdi a tempo com 18. Com 32 eu não perco mais. Olha vamos lá, só. Gente. Vamos lá. Vamos trabalhar. Parar com essa palhaçada. Mostra aí que esse negócio... Mentira, não é assim. Mas podia ser. Entendeu? No apocalipse? Se você fosse segura... Caralho, eu tô pensando no Gato Mia realmente com um cara com uma cintaralha. Assim, gato andando. É o melhor gato Mia no apocalipse. Ia ser muito engraçado. Tem que ser assim no apocalipse, porque você não sabe o dia de amanhã. Então você tem que meio que ser objetivo nas coisas. Entendeu? E o problema é que não dá nem pra confundir mais, porque o resto não tem mais peito, né? Não, não tenho mais. Se perdi meu falar, bimbo. O resto não tem mais pinto. O resto antes tinha o peito que confunde com o seu, era maior que o seu. O resto tinha um peito maior que o meu. O resto tinha um peito maior que o seu. Ah, eu mais... boto uma faixa aqui e ninguém vê. Eu passo por Tammy Gretchen facilmente. É, não tem um peito, né, Érico? Isso aqui é tudo sutiã. Você tira, não tem nada, né? Você vai revelar nada. Isso assim? Que... Qual é o seu bojo, Dani Taren? Revela no Omelette Night. Não, eu uso 40. Eu fui uma vez no cirurgião plástico. Você aumentou o peito? Eu ia colocar quantos, silicone. Quantos ml? Ah, eu ia colocar pouco, não ia colocar muito não. Porque a minha estrutura é pequena, não posso ter peitão. O Dr. Ray? Não, não foi. Foi um médico muito competente, por sinal. Você tá falando mal do Dr. Ray? Dr. Ray pôs a mão em meus peitos e falou que eles são ótimos. Eu disse pra ele, é sutiã, Dr. Ray. Aí ele disse, não, mas tá bom, peito pequeno tá na moda. Olha só. E aí eu quase chorei de vergonha. De mim mesma, por estar falando com aquele homem. Você tá na moda, Ressa. Eu queria alguma coisa que enchesse a mão. Tipo, a minha mão. Mão de quê? Com a tua mão? A minha mão, por que a mão que a do sua cara. Mão tem que encher Porque eu quero pôr a mão no meu peito. O peito é meu. Alguém acabou de passar ali na porta. Eu vi, parou e continuou. Vocês não põem a mão no pinto? Aham. Uhum. Eu quero alguma coisa que balance em mim também. Ah. Tá, beleza. Você entendeu? Pronto, queria alguma coisa que balance. A pergunta foi clara, foi precisa e foi, olha, foi concisa. Eu queria uma resposta concisa igual. Você usa 42. Quanto de peito você ia pôr? Acho que ia variar entre 180 e 200 ml. Não ia ser mais que isso. 200 ml é um copo americano. Mas e o peito continua um maior que o outro? Então... Dá pra arrumar, hein, dá né? Pra arrumar. Dá pra arrumar. Então dá pra você colocar um pouco menos em um e um pouco mais em outro. Mas eu acho que eu ia pôr uns 180. Eu não e acho que não pôs. E aí eu não coloquei. Porque aí eu voltei pra casa e fiquei pensando, fiquei olhando, fiquei pensando. E aí tem o pós-operatório. Aí daqui a 10 anos tem que trocar, porque tem que trocar a prótese de 10 em 10 anos. E aí não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, quer saber? Acho que você deixa esse peito assim... Você... Deixa os peitos mochiba. Não tem problema. E aí eu deixei. Você faria um ensaio sensual para Omelette Nights? Se me pagar bem. Se me pagar bem. E se a gente abrir um catarse pro seu ensaio sensual? Depende de quanto arrecadar eu faço. Quanto... Não, você tem que dar uma meta. É, você tem que ter uma meta. Nesse momento, estou falando sério. Tô falando sério. A gente abre um catarse pro seu ensaio sensual. De Dani Taranha. Vai ser com um profissional? Bom. Um vai fotógrafo ser... bom. Olha, só não pode ser o J.R. Duran, esse cara é muito caro. Senão, não vai sobrar dinheiro pra você, vai ficar tudo pra ele. É melhor ser um fotógrafo ruim. A gente tem câmeras muito boas aqui. Dani, não, eu quero um fotógrafo bom. Eu não quero você tirando foto. Você vai ter que dividir o dinheiro com ele. Não vou dividir o dinheiro com ninguém. Então, não vai ser um fotógrafo bom. Vai ser um fotógrafo ruim, que vai fazer de graça. Eu tenho uns amigos fotógrafos. Eu posso chamar meus amigos fotógrafos? Pode ser. Acho que pode, né? Ah. Claro que não! Claro que não! Você tá maluco? Por que que não pode ser? Por que não? Eu não sou seu amigo. Você... Por isso mesmo, você é meu amigo. Você vai ficar tirando foto você minha. Você acabou de falar. Sensual. Mas tá todo mundo vai ver suas fotos depois. Não, a relação modelo-fotógrafo é uma relação profissional. Não interessa. A relação... Exato. O fotógrafo... Mas você acabou de falar. O fotógrafo profissional, ele sabe, está acostumado, sabe como dirigir uma cena, dirigir uma foto, tratar a iluminação. Mas o Érico dirige a Omelete TV às vezes também. O Érico não sabe de nada. Acho que o Érico sabe alguma coisa? Eu sou formado em design. Ele nem, sabe, ele nem conhece os emojis que tem no celular dele. Você acha que ele sabe tirar uma foto? Eu fiz fotografia na faculdade. Tira foto tudo torto. Eu fiz tirar fotografia. Tirar uma foto, deixar meu peito estranho. Maior que o outro, luz, né? Com a luz errada. Você vai cagar minha foto. Não, ele sabe tudo de luz. Você vai cagar minha foto com a luz errada. Não, porque eu não vou cobrar. Vai ficar tudo pra você. Eu tenho 3 amigos fotógrafos incríveis que podem fazer isso. De novo. Mas você já estabeleceu a meta, o dinheiro? É, isso que é o importante. Quanto é isso aí? Tá bom, 50 mil. 50 pau? 50 mil. 30. 50. Dá 20 pro fotógrafo. Caralho! 20 pau? Louco, eu vou tirar essas fotos, então. Se for o J.R. Duran. Um Bob Wolferson. Ele vai querer te levar pra... Bob Wolferson. Ele vai querer te levar pra Búzios. Ah, você vai querer que eu faça a foto aqui, no Omelete Night? Sim. Ah, eu acho que os ouvintes iam gostar bastante. A gente faz um chroma key aí, vai funcionar. Chroma key, Hessel. Dani Taranha. A gente coloca uns poles. Vou te fazer uma conta pra você. Oh, a gente tem o jardim do Omelete é bonito, agora tem uma tenda. Tem uma tenda, você viu a tenda? Tem uma tenda lá no jardim. Dani, deixa eu fazer uma conta. Tem uma rampa, você. Tem uma rampa ali, ó. Tem uma rampa, dá pra fazer. Tem uma rampinha ali que você pode descer. Eu não nela, quero assim, virar, entendeu? Na chuva, pode ser calendário de borracharia. E tem a escada do que vai direto pra cozinha, ela é super sensual, dá pra tirar a uma cozinha, foto assim, ó. A cozinha é muito sensual. É. A cozinha é sensual. A cozinha do Omelete é muito sensual. É uma boa, eu acho. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Tem um sofá igual esse, marrom. É. Você pode deitar nele. Não, eu quero um cenário decente. Aqui, ó, cenário. Entendeu? Cenário da Omelete TV. Tem que ser um cenário da Omelete TV. Ah, esse aqui fique junto com os bonequinhos. Não, tem o Tony Stark é quase do seu tamanho já aqui. Obrigada, Hess. Mas é mesmo, é. Dani. Claro que não. Tá de boa. Você não tá pensando. Você quer ganhar dinheiro, não quer? Quero. Se a gente vai fazer, o negócio vai custar 30 mil. 30 mil. 50 mil. 30 mil é o valor. 50 mil. 50 mil, desculpa, você não vai pegar 50 mil. Por que eu não vou pegar 50 mil? É muito dinheiro. Resta, não é muito dinheiro. Mas não vai fazer. Mas não sai, é no site, se cada um der um real. E a gente tem 50 mil ouvintes do Brasil inteiro no Omelete Nights. É, se cada um der um real. Tá vendo? Se cada um der um real pro coiso. Mas qual vai ser o. Aí tem que ver. É pensar a recompensa. Recompensa, né? Porra, um ensaio. Porque você tem que... Não, não pode ser a recompensa toda. Tipo, o cara que der mais dinheiro... Tipo, se o cara deu 100 reais, ele vai ter uma coisa diferente do cara que deu 10, entendeu? Não, mas daí a gente estabelece um número de fotos. Cara, uma recompensa legal nas fotos que são eróticas de verdade, assim, que precisa cobrir as partes, assim, pode ser o rosto do cara, né? O recortado, assim. É, caralho. É um ensaio. Ensaio VIP, ensaio trip, não é ensaio Playboy, tá? Pelo visto, a resolução do ano de 2015 pra você é a gente fazer do Omelete Nights é esse ensaio sair, então, né? Vai eu sair, acho que é isso. Ensaio, porque vai ser, inclusive, a gente pode depois usar uma foto no destaque de capa. Eu acho que poderia ser sempre. A gente vai tirar várias fotos e fazer 12. 12 não, né? São vezes 4, sei lá. Pode fazer o calendário da Dani, lógico. Caralho, a gente faz um calendário seu de Omelete Nights. Calendário do Omelete Nights? Pô, isso ia ser foda. Me tem em sua mesa? Olha aí. Na sua borracharia? Janeiro é Dani Taranha. Fevereiro, Dani Taranha. Em março. Março, Dani Taranha. A gente pode fazer temático, sacou? Mas julho temático, não, julho cada... é Comic Con. Julho tem que ser eu, você e o Thiago. Porque é mês de Comic Con. De Dani Taranha. De Dani Taranha. Vai chamar o calendário tá. Dani Taranha Experience. A gente vai fazer com 35 mil reais. Vamos ser realistas, né? Ninguém quer me ver pelado. Ninguém quer me ver de... Olha, Dani, eu acho que você está não, subestimando o seu potencial. No porão. Você está subestimando o seu potencial, ver, tá? Ninguém quer ver. Quer ver as meninas de 18, quer ver a Bruna Marquezine, tem tudo em cima, tem colágeno. Eu não tenho mais colágeno, gente. Colágeno é aquela coisa maravilhosa que tem na pele, tem no organismo das pessoas. Você vai ter R$33 mil, que dois é do outro. Você vai ter R$30 mil pra colocar seu colágeno. Pra colocar colágeno. Entendi. Colágeno. Você acha, então que realmente é sucesso isso? Omelete Nights. É um privilégio estar aqui fazendo esse programa com vocês, só queria dizer isso. E você que está ouvindo é um privilegiado de estar participando disso aqui, porque isso aqui é uma fábrica de sonhos. Isso aqui é, olha... Queria pedir desculpas para os ouvintes. É importante pedir desculpas. É um fluxo de consciência maravilhoso. É importante pedir desculpas. Não, e essa oportunidade de deixar as pessoas participarem, se sentir parte de um negócio maior, entendeu? Eu acho que todo mundo que está ouvindo agora podia mandar aí para o omeletenights@omelete.com.br suas próprias fotos, né? Suas próprias fotos sensuais para Dani Taranha. E fotos de fim de ano também, que tá do Réveillon. Todo mundo junto, mostra, tá, manda suas fotos de Réveillon, é. Foto de Réveillon, acho legal. Foto de Réveillon. Cara, foto de Réveillon. Porque a gente cria uma corrente do bem, né? A gente cria... Você acha que tem alguém ouvindo esse programa hoje? Dia tem, 30 com de certeza. Dezembro? Ué, tem gente escutando isso dia 31, prestes a virar o ano, tenho certeza. Que vai passar a virada com a gente. Com certeza. A gente podia fazer uma contagem regressiva para ajudar a pessoa que tá ouvindo o Omelete Nights a começar o ano. Porque aí ela, tipo, tem a nossa contagem. Aí no 1, ela, tipo, faz... fiz ano novo, entendeu? Tá bom, podia ser isso. Então vai, vamos aí. 10. 9. 8. Peraí, gente, estão contando errado. Ué? Por quê? Porque, tipo, é 1 Mississippi, 2 Mississippi. Ah, não, Mississippi não, porque, né? Porque o segundo é não é tão rápido. A contagem. Mas o segundo não é tão rápido. Você quer que eu fale 10 Mississippi? 10 Mississippi. 9 Mississippi. A gente não tá com cronômetro aqui, entendeu? Não, eu não vou conseguir falar Mississippi 10 vezes. Eu nunca falei Mississippi na vida. Mas tipo, alguém tem um cronômetro? Mississippi ou Mississippi é mental? Não, tem que ser mental Mississippi. Tem que ser mental. Tá. Porque senão não é um segundo certo. Então você que tá aí, começa de novo. Tá, vai. Então vai. Tá, ó. 10 Mississippi. 9 Mississippi. 8 7 6 5 4 3 2 1 Feliz 2015! Mississippi! Omelete Nights! Feliz ano novo! Omelete Nights! Omelete Nights! Hasta la vista, baby.